Fala galera, tudo bem? Se você faz parte das centenas de pessoas que gostam deste quadro de leitura de temas, compartilhe com um amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a superação da vulnerabilidade social enfrentada pelos refugiados no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. A lei brasileira entende como pessoa refugiada aquela que, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país, além daquelas que sofreram algum tipo de grave violação de direitos humanos. Segundo o coordenador de estatística do OB Migra, Observatório das Migrações Internacionais, Tadeu de Oliveira, o Brasil estabelece procedimentos para determinar o status do refugiado. Em situações de pedidos de refúgio, o Brasil é obrigado a acolher a solicitação e depois analisar o caso. Enquanto isso, um documento provisório é emitido, o que permite à pessoa ficar no país e receber uma autorização para trabalhar. Ao iniciar o processo, o refugiado deve ter um fundado temor para provar que a vida está em risco. Se o pedido for rejeitado, a pessoa poderá ser acolhida por outro mecanismo que não seja o de refúgio. Caso não se enquadre em nenhuma outra situação, o solicitante poderá ser deportado. Para Oliveira, ainda faltam políticas públicas para o acolhimento de refugiados. Não existem órgãos oficiais que possam ajudar com questões relacionadas ao idioma, à moradia ou ao emprego, por exemplo. O especialista ainda comentou sobre a falta de preparo em áreas como saúde e educação para receber essas pessoas. Texto 2. Segundo um levantamento do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, e da ACNUR, agência da ONU, o Brasil tem 65.811 pessoas reconhecidas como refugiadas. Em abril de 2023, a nacionalidade que mais solicitou o reconhecimento da condição de refugiado foi a venezuelana, com 2.227 pedidos. Os cubanos vêm em segundo lugar, com 1.014. Roraima é o estado brasileiro que mais recebeu esses pedidos, 1.973, seguido de São Paulo, 1.454. Tem se tornado muito comum essas pessoas solicitarem esses vistos na região onde o Estado brasileiro autoriza, onde esse visto de acolhida humanitária seja concedido, seja estendido e essa pessoa já chega ao Estado brasileiro como sendo reconhecida como uma pessoa em situação de refúgio, explica Luiz Felipe Magalhães, coordenador adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo. Texto 3. Os refugiados encontram-se em situações de vulnerabilidade, seja por se depararem com um cenário de desigualdade que é reforçada até mesmo nas barreiras de língua e de acesso a empregos, seja pela precariedade que os recebe, além de outros fatores como xenofobia, discriminação, separação da família, falta de estrutura para recebê-los e conceder o mínimo existencial, como acesso à moradia, à saúde e à não exposição à violência. No Brasil, a situação não é diferente, pois grande parte dos refugiados ocupam serviços precários, são submetidos a condições não adequadas de trabalho e, por vezes, análogas à escravidão. Não têm acesso à saúde, desconhecem seus direitos e são vítimas de preconceito. Daí a elucidação da vulnerabilidade por eles vivenciada. Texto 4. O texto 4 trata-se de um infográfico. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.